Os dias são como uma planta que seca e murcha sua flor. O tempo passa como mil anos em um dia. E lá se vai a vida inteira à toa. E assim escoam nossos dias enquanto é dia. Os dias são como a fumaça que passa. O vento já soprou. O tempo passa como uma brisa, uma brisa. Quero entregar a minha vida inteira pra te servir todos os dias enquanto é dia. Enquanto é dia. 7 dias na semana eu quero andar com Deus. 30 dias lá vai mais um mês. Mais vale um dia nos teus átrios que mil em outro lugar. Semana eu quero andar com Deus. 30 dias lá vai mais um mês. Mais vale um dia nos teus átrios que mil em outro lugar. Os dias são como a fumaça que passa. O vento já soprou. O tempo passa como uma brisa, uma brisa. Quero entregar a minha vida inteira pra te seguir todos os dias enquanto.